lá na Madeireira, Nossa Senhora Aparecida, fica ali próximo ao estadual, certo? Tá contratando, você aí que tá desempregado, tá precisando de um trabalho, pode deixar seu currículo lá, viu? Então, agradecer aqui, você pode ligar também através do 991-22-93-57. Ah, repita. Trabalho, você quer trabalhar, né? Uma oportunidade de trabalho. Se você quiser emprego, aí você tem que ser político. Então, se você quiser trabalhar, tem a oportunidade de trabalho na Madeireira Nossa Senhora de Fátima, na Avenida Pedro Moreno Gondim, próximo ao estadual, viu? Você pode ligar agora, 991-22-93-57. Muito bem, mudando agora de assunto. Vai pra Toninho, responda Toninho. Não, você, não. Você. Eu não sou secretário de planejamento, quem tem que responder. Responda Toninho. Tem que responder é que o secretário de planejamento. Cadê o secretário de obras lá? Ô, secretário, agora pronto. Ai, meu Deus do céu. Ô, oh, Jesus Cristo. É sofrimento. Obra pública. É sofrimento. Ei, Marcos, vamos ser bem concreto. Bora. Ontem eu conversava com o secretário Neguinho Mondria, mandar um abraço aqui, meu amigo Antônio. Eletricista, mostrou agora as imagens.